janela às 6 da manhã. Eu acordo irritado até perceber que você está aqui, tão pertinho de mim. Eu te dou um beijo pra levantar, eu coloco minha roupa pra trabalhar e te deixo dormir. Eu não vou desistir, vou conseguir a nossa casa. Tô correndo porque o tempo passa. Haja o que houver, eu vou lutar até o fim. A minha promessa é te fazer feliz. Depois de um dia cansativo, você vem se encontrar comigo. Me diga aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar o tempo que tem. Vamos curtir só nós dois, sem pensar no depois, que a gente tem que acordar, passar o dia sem se olhar. O que a gente faz por nós dois é pra viver bem depois, que a gente se aposentar. Não tem com que se preocupar, só nós dois. Letícia Thalia, a voz que encanta. Franquito Produções. Vou conseguir a nossa casa. Tô correndo porque o tempo passa. Haja o que houver, eu vou lutar até o fim. A minha promessa é te fazer feliz. Depois de um dia cansativo, você vem se encontrar comigo. Me diga aí do seu trabalho, tudo bem? Agora vamos aproveitar.